feijão, prato, manteiga, pão, vidro, salada, batatas, açúcar, molho, torta, chá, suco, abacaxi, massa, carne, vinho, sal, pera, laranja, cogumelos, cebolas, queijo, ovo.